18º volume da obra. Festas e mais festas. O mundo racional vem ordenando as festas pela mudança do mundo de matéria para o mundo verdadeiro natural, o mundo racional. Então, a ordem é festas e mais festas, por todos os cantos, por todos os lados. Festas de congratulações do mundo racional com o mundo material. O mundo racional, congratulando-se com todos os imunizados, ricos de satisfação por terem conhecimento do seu verdadeiro mundo de origem, por saberem que todos estão de volta para o mundo racional. Então, são festas e mais festas, a maior alegria universal, por saberem que não vão mais nascer aí, nesse tesouro de lama e sofrimento. Esse tesouro de lama que estava encantado, porque ninguém nunca soube o porquê da existência desse mundo de lama. Ninguém nunca soube o porquê de sua existência aí desse jeito. Ninguém nunca soube o porquê de sua vida. Ninguém nunca soube de onde veio, nem para onde vai. Então, nessa fase de animal, todos vivendo sem conhecer de onde se originaram, vivendo por terem vida nessa ilusão e sofrendo as consequências de todo esse tufão de angústias. Agora, descoberto o mundo verdadeiro de origem de todos, a alegria é geral, a alegria como nunca houve. A maior alegria de todos no mundo era conhecer, como já conhecem, o seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Agora, todos sabendo que estão de mudança para o seu verdadeiro mundo, o seu verdadeiro lugar. A alegria é emocionante, fazendo com que todos festejem a sua mudança do mundo que não pertencem para o seu verdadeiro mundo de origem. Então, todos alegres, todos contentes, todos felizes, todos sorridentes, festejando para o resto da vida e dizendo: é a verdadeira salvação. Mas não é bem uma salvação, e sim uma mudança. Todos mudando de um mundo ao qual não pertencem, mas que aí estavam com essa vida provisória para o seu verdadeiro mundo eterno, a eternidade. A alegria é geral entre todos, e daí festas e mais festas, por todos os cantos, por todos os lados, a despedida da vida da matéria, a despedida da vida de sofrimentos, a despedida da vida de sofredores, a despedida da vida de mortais, a despedida da vida de ruínas, a despedida que não deixa saudades, porque sofrimento não faz graça para ninguém rir. Então, por chegar agora a mudança de todos para o seu verdadeiro mundo de origem, a alegria é geral, a maior alegria de todos os tempos. Festas por todos os cantos, por todos os lados, festejando a despedida da vida aparente, da vida provisória, da vida que não tinha mais jeito de viver assim, porque ninguém se conforma em ser mortal, em ser um sofredor. Então, festas e mais festas pelo fim da existência do mal, pelo fim da existência de sua permanência nesse mundo de matéria, desse mundo de vida aparente, da vida provisória. Os festejos serão por todos os cantos, por todos os lados, a despedida desse bosque, que é o mundo de matéria, em que todos viviam e não sabiam o porquê da matéria. Hoje, todos cientes do porquê e de que tudo isso formou-se e gerou-se. Não é para menos a satisfação e a alegria de todos. A redenção verdadeira universal, a mudança do aparelho racional para o seu verdadeiro mundo, o mundo racional. Então, quando todos tomarem conhecimento desse 18º volume, ficarão deslumbrados de alegria e dizendo: agora sim, agora está provado e comprovado o fim de tudo que tem princípio, tem fim. Este mundo, por ser deformado, teve o seu princípio e tinha que ter o seu fim, como tudo que existe neste mundo de matéria, como nossa vida teve princípio e tinha que ter o seu fim. E assim chegou a hora do fim de tudo e do fim de todos, todos no seu verdadeiro lugar, que é o mundo racional, o mundo verdadeiro do aparelho racional. A alegria é uma coisa natural, a alegria é geral. O mundo racional se confraternizando com o aparelho racional ou com os aparelhos racionais. Todos entrando em festas e mais festas, por saírem desse bosque tão naturalmente, tão maravilhosamente, tão simplesmente, sem ninguém sentir o menor abalo, sem ninguém sentir o que está se passando, a não ser as modificações que todos já fizeram. Hoje, todos estão completamente diferentes do que foram e do que eram. Mudaram bastante. Então, está aí, como costumam dizer, a chave de ouro, o maior tesouro, que é todos deixarem essa vida de matéria e entrarem para a eternidade, que é o mundo racional, o mundo eterno, o mundo verdadeiro da origem do animal racional, a fase de aparelho racional, a fase racional. Todos glorificados racionalmente, vivendo todos alegres, felizes e contentes, por serem orientados pelo seu verdadeiro mundo de origem e vivendo em contato com o seu verdadeiro mundo. Tudo e todos com muita alegria, por chegar na Terra a maior glória universal, que é o verdadeiro conhecimento racional. Então, festas e mais festas, festejos e mais festejos, alegria e mais alegria universalmente. Mas isso tudo é agora. Agora é que está se passando e continuará se passando, porque o conhecimento da descida até aí nesse buraco e da subida de todos para o mundo racional, o mundo verdadeiro do aparelho racional, já está, a bem dizer, todo completo. Todos glorificados racionalmente, todos emocionados de tanta alegria e todos aguardando a solução final do corpo de matéria que pertencia aí no reinado do mal. E assim, vejam que tudo tem o seu dia e a sua hora. Agora, todos somente pensando no mundo racional, por viverem em contato, noite e dia, com o seu mundo de origem. Então, todos dizendo: agora somos felizes para sempre, porque não nascemos mais aqui para sofrer e morrer. Agora todos de mudança para o seu verdadeiro mundo de origem, todos em festa, todos festejando sua mudança do mundo ao qual não pertencem para o mundo que todos pertencem, o mundo racional, o mundo dos puros, limpos e perfeitos, sem defeitos, o mundo de pureza. E assim, até que todos chegaram ao seu lugar verdadeiro, todos no seu lugar verdadeiro, surpreendidos, e por isso todos emocionados, surpreendidos, porque muitos não esperavam coisa alguma, não contavam com coisa alguma, julgavam-se perdidos, porque de verdade ninguém sabia coisa alguma. Estavam aí envolvidos em grandes mistérios, e os mistérios eram mantidos. Ninguém sabia solucionar coisa alguma. Então, viviam aí, julgando e pensando que a vida fosse essa mesma, esquecendo que desconheciam a causa dessa vida. Não sabiam a causa dessa vida, e por isso não podiam dizer como diziam. Ah, a vida é essa mesma, como coisa que conhecessem a causa da vida assim ser. Ninguém nunca conheceu a causa dessa vida, para dizer que a vida é essa mesma. Todos desesperados, o desespero dominou todos, e todos falando como uns papagaios. Papagaios sem recurso de espécie alguma, para saberem o porquê que assim ficaram. Hoje, surpreendidos com a descoberta do seu verdadeiro mundo de origem, a causa de assim serem, a origem de assim serem. Todos emocionados e dizendo, agora sim, o certo dos certos chegou ao nosso conhecimento. Agora sim, tudo dando certo e tudo vai certo, porque estão na estrada certa, a estrada racional. Todos de volta ao mundo racional, por serem de origem racional. A alegria é uma alegria emocionante. Festas e mais festas, festejando a mudança do mundo em que viviam, mas não sabiam o porquê dele. E agora, todos sabendo o porquê desse mundo assim ser, o mundo de matéria. Então, conhecendo o seu mundo, o mundo racional, todos de mudança para o seu verdadeiro mundo, porque ninguém quer ficar aí sofrendo a vida inteira. E assim, vejam que tudo tem o seu dia, o seu tempo e a sua hora. Chegou o dia, chegou o tempo, chegou a hora de todos saírem daí da matéria para fora, para o mundo verdadeiro de origem, o mundo racional. Então, a emoção é grande, a satisfação, essa nem se fala, e a alegria também. Todos em festa para o resto da vida, festejando a saída desse nada. A matéria surgiu do nada e acaba em nada. Todos insatisfeitos por assim serem. Todos insatisfeitos, porque não sabiam por que surgiram do nada e se formaram em um tudo aparente, acabando em nada. Então, a satisfação é grande de saírem desse nada, e daí as festas, e dizendo, é verdade, agora conhecemos o porquê vivíamos aqui, penando, lutando pelo nada a troco de nada, tudo acabando em nada e não adiantando nada. Vida do nada, vida de mortais, vida de insatisfação, vida de sofrimento, vida de todos insatisfeitos. Agora, todos em festas, festejando a despedida do nada, festejando a despedida da maldição, a maldição pelos males que todos estavam sujeitos, males, como conhecem, pavorosos e horrorosos. Então, todos festejando a saída dessa maldição e dizendo, agora sim, conhecemos o mundo racional. Estamos em contato com ele, noite e dia, dia e noite. E sabemos que aqui não vamos mais penar. Estamos todos de mudança para nossa verdadeira casa, de moradia, a casa racional, o mundo racional. Vejam o quanto penaram para chegarem a esse ponto real de conhecerem a vida real, a vida racional. Hoje, sabendo de tudo, o porquê de tudo, e dizendo, estamos livres desta desdita vida da matéria, a vida dos sonhos, a vida das ilusões, a vida das superstições, a vida da caduquice, a vida das fantasias, a vida das artes, a vida desastrosa, a vida horrorosa, a vida sem vida, porque todos ficaram sem ela, e muitas vezes sem esperar e sem contar. Éramos surpreendidos pela morte sem esperar. E assim, vejam que vida triste a da matéria. Enquanto estão sonhando, enquanto estão iludidos, parece que vai tudo muito bem. Quando acabam os sonhos, Quando acabam as ilusões que caem na realidade, que martírio, que sofrimento. Hoje, vejam que tudo é bom, tudo é belo, tudo é lindo, porque tudo é racional. Todos vivendo racionalmente, por todos serem orientados pelo seu verdadeiro mundo de origem, por a orientação ser racional. Tudo dando certo na vida do aparelho racional, até terminar esses aninhos de vida, esses aninhos de aparências, esses aninhos do nada, que não correspondem a nada, porque tudo se acaba em nada. E assim, vejam que de nada adiantou o progresso do nada, de nada adiantou a vida do nada. O que adianta o nada? Nada, porque o nada termina em nada, e por terminar em nada, não vale nada, não adianta nada. É sonho, é ilusão. Tanto tempo perdido, sofrendo por sofrerem pelo nada. Viviam com essa inconsciência por estarem na categoria de animal racional, vivendo amarguradamente e dizendo: é verdade, o mundo é de sonhos, por a vida surgir do nada. Então, todos anunciando as festas que estão na ordem do dia, pela emoção e satisfação de alegria e de gratidão. Todos festejando a mudança do mundo a que não pertencem para o seu mundo verdadeiro, por terem encontrado o seu mundo verdadeiro. Até então, não conheciam e não sabiam, mas agora conhecem o mundo racional. E por isso, estão em contato com o seu verdadeiro mundo de origem. Estão todos com a vidência racional, vendo o seu mundo verdadeiro, vendo os seus irmãos e dialogando com eles. Que felicidade nunca vista, sem igual, a felicidade racional. Que pureza, que grandeza, que riqueza sem igual. A riqueza da pureza não tem igual, porque a pureza é a maior riqueza. E assim, todos ligados ao seu verdadeiro mundo de origem, todos sendo orientados pelos seus irmãos, com a vidência racional, vendo tudo e vendo todos. Ora, não é para menos a grande alegria e a grande satisfação. Então, estão aí, todos festejando a mudança do mundo de matéria para o mundo racional, o seu mundo verdadeiro. No mundo de matéria, todos vivem mal, e no mundo racional, todos vivem bem, por ser o mundo da pureza, de puros, limpos e perfeitos. Então, todos emocionados, alegres, felizes e contentes, festejando a mudança para o seu verdadeiro mundo, o mundo racional. É muito natural a pessoa festejar a sua felicidade verdadeira, sair da infelicidade e encontrar a felicidade verdadeira. Não é para menos a alegria de todos, e daí os festejos em louvor ao acontecimento, em louvor às graças recebidas, em louvor a tudo quanto é de racional. Todos dizendo: é verdade, adeus matéria sofrida, que ninguém tem mais saudades, que ninguém tem saudade do mal. E assim, acabou-se a vida trágica da vida da matéria. Todos, no seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional, com seu progresso de pureza, todos puros, limpos e perfeitos, e dizendo: é verdade, que passeio nós viemos dar, que passeio de luta e sofrimento, por entrarmos pelo pedacinho que não estava pronto para entrar em progresso, e desejamos progredir por conta própria. O resultado foi surgir esse panteão de inglorificados, por se degenerarem em matéria, por se deformarem em seres materiais, e daí ficarem sem saber, sem conhecer o porquê ficaram assim. Então, viviam aí como se a vida fosse assim, adotando tudo o que podiam para melhor viver, e sentindo, na mesma hora, que não podiam ser daí. Não podiam ser daí porque sofriam muito. Não podiam ser daí porque acabavam desaparecendo daí. Então, muitos diziam: nós não somos daqui, não sabemos de onde somos, mas chegará o dia de sabermos, pois tudo vem com o seu tempo. Está aí, chegou o tempo. E agora, todos glorificados por saberem que não pertencem mais a esse mundo de matéria. Agora sabem perfeitamente que pertencem ao mundo racional. Então, todos glorificados racionalmente, porque o corpo fluídico, que é justamente a causa dos micróbios, que são a causa do corpo em matéria, esse corpo fluídico já está no mundo racional, porque o corpo fluídico tem vida eterna, é eterno, pertence à eternidade, ao mundo racional. Então, o corpo fluídico que deu causa a essa vida provisória não está mais dentro do calor. Já está no mundo de sua origem, o mundo racional. Mas o corpo que é feito dos micróbios, aí está, porque é daí mesmo, até a sua extinção, naturalmente. Agora, todos já sabem que não nascerão mais nessa vida de matéria. Esse mundo teve o seu princípio e tudo o que tem princípio tem fim. Chegou o fim, como aí, tudo o que tem princípio tem fim, porque não são daí, não eram daí. Então, agora, a satisfação, a emoção, não é para menos. A alegria é delirante, e daí festas e mais festas em louvor ao mundo racional, em louvor ao fluido causador do micróbio não permanecer mais aí dentro desse mundo elétrico e magnético, e sim já vivendo no mundo racional. Portanto, na fase racional não há morte, ninguém morre, e sim a vida continua no seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. E a vida, continuando, não há morte. Morte era na fase de animal racional, que não saíam daí porque não conheciam o seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Nasciam e morriam, nasciam e morriam, porque não conheciam o mundo racional, o seu verdadeiro mundo de origem. Só conheciam esse mundo de matéria. Então, não saíam daí, porque o corpo fluídico aí estava, aguardando todos conhecerem o seu verdadeiro mundo de origem. E assim, vejam a maior grandiosidade universal, a maior satisfação de todos não viverem mais nessa vida de matéria, nessa sujeira, nessa imundice, nessa podridão. Então, festas e mais festas, pela grande satisfação de não nascerem mais aí. A despedida da vida que ninguém estava suportando mais, essa vida dos horrores, por todos serem sofredores na vida de matéria. Essa é a maior surpresa para todos, todos surpreendidos, e muitos já não contavam mais com coisa alguma, e fazendo os seus julgamentos de acordo com o que viam, e dizendo: nesse mundo, ninguém tem mais onde se agarrar, nem com quem contar. Por isso, somos vítimas do mal, surpreendidos pelo mal. Esta vida é uma vida de salve-se quem puder. Aqui neste mundo, nós não temos proteção de espécie alguma, de ser poderoso algum. Por isso, somos vítimas de hecatombes pavorosas. Por exemplo, terremotos, cidades que submergem, povos soterrados, tufões, furacões, ciclones, enchentes, secas desoladoras, calor de matar, frio de matar, pestes, epidemias, doenças incuráveis e terríveis, faíscas elétricas. Enfim, ninguém tem onde se agarrar nem com quem contar. E por isso, a situação é salve-se quem puder e se puder. Muitos, julgando a vida e o mundo, serem de acordo com as suas imaginações, sem saber que para tudo isso existia uma causa. A causa é a seguinte: dentro da fase de animal racional, todos vinham sendo lapidados. Era a lapidação do animal racional, porque o animal é feroz, teimoso e rebelde. E para lapidar essas feras é que existia tudo isso, porque o melhor mestre do animal é o sofrimento. Então, para a lapidação do animal, tinha que existir tudo isso. E assim, todos lamentando e dizendo: é verdade, nesse mundo sofre o justo pelo pecador. Tudo isso por desconhecerem a causa, porque não há efeito sem causa. Se tudo isso existe, é porque existe a causa. A causa é a seguinte: todos são criminosos. Todos entraram pelo pedacinho que não estava pronto para entrar em progresso, como já sabem perfeitamente, e foram parar aí, nessas condições. Portanto, o mundo é consequência dos seus próprios habitantes. É governado pelos seus próprios habitantes. E assim, muitas vezes, esses ditos caindo em contradição e dizendo: existe sim uma força poderosa, mas não tem nenhum domínio sobre nós, porque não há efeito sem causa. Se existem estes feitos, este mundo de matéria, é porque existe outro que deu consequência a este. Portanto, não há efeito sem causa, mas pode ser que algum dia haja uma solução para esta nossa situação de salve-se quem puder e se puder. Todos conjecturando a seu modo de ver as coisas e caindo em contradição sempre, porque o animal é inconsciente e o inconsciente não sabe o que diz. O inconsciente sempre falhando por ser inconsciente. Então, esses assim, não admitindo coisa alguma e dizendo: eu sou incrédulo, eu sou agnóstico. Como diz o ditado, sou igual a São Tomé, ver para crer. Porque diante de todos estes crimes, de todos estes desastres naturais e artificiais, o julgamento, na primeira impressão, era este mesmo: ninguém tem proteção alguma, ninguém tem onde se agarrar nem com quem contar. E por isso somos vítimas do mal, das catástrofes, das faíscas elétricas, doenças desoladoras e incuráveis, terremotos, enfim, frio de matar, calor de matar, secas desoladoras, enchentes de matar, furacões, tufões, maremotos, ciclones, enfim, uma infinidade de maus tratos. Então, acabava diante de tudo isso e o animal dizendo: é verdade, neste mundo ninguém tem com quem contar, ninguém tem onde se agarrar. Aqui é salve-se quem puder e se puder. Ainda mais dizendo: eu não admito coisa alguma, porque no mundo só existe charlatanismo e eu sou agnóstico, sou incrédulo, só admito a matéria, porque sou dela. E assim, muitos chegando ao ponto de desespero e dizendo: o mundo é uma coisa misteriosa que ninguém nunca soube de onde veio nem para onde vai. Ninguém nunca soube o porquê de tudo isto, a causa de tudo isto, de todos estes males contra nós. Ninguém nunca soube como o mundo foi feito, nem quem o fez. Ninguém nunca veio aqui nos dar satisfação. Os mistérios estão sem solução. Isto é um enigma indecifrável, e nós somos uns enigmáticos, componentes deste enigma que é o mundo. E assim, chegavam a uma conclusão de incredulidade e se tornavam materialistas. Hoje, estão vendo que perderam tempo de pensar assim e fazer o seu julgamento inconsciente, porque o animal, por ser animal, é um livre pensador. É um inconsciente que não sabe o que faz, não sabe o que diz. É um papagaio que só fala aquilo que aprendeu, só fala aquilo que aprende. Papagaios não sabem o que dizem. Se aprendem muito, falam muito. Se não aprendem nada, não sabem falar nada. Então, esses papagaios tinham razão de conjecturar assim, por sonharem com seu modo de ver sobre aquilo que aprenderam, esquecidos do seu ser, e ficavam sonhando. Então, não sabem que surgiram do nada e voltam ao nada? Não sabem que estavam nessa categoria ridícula de animal, sem saber o porquê é um animal? Sabendo que um animal é um inconsciente? E assim, regeu o mundo na fase de animal, nesse desatino de ideias, cada um pensando de sua forma, do seu jeito, de sua maneira, e muitos não chegando a conclusão alguma, pelo seu modo de pensar inconscientemente. E hoje, para maior surpresa desses ditos, aí está a solução de toda essa situação, dessa vida de mistérios, a vida da matéria. A solução dos mistérios, e todos alegres de satisfação, emocionados e dizendo: é verdade, nunca eu esperei que uma revelação destas viesse ao mundo, ao conhecimento de todos. Sempre pensei que tudo iria como estava indo, de mal a pior. Nunca pensei. Outros já esperavam outra solução da situação universal, da situação do mundo e da situação de todos. Muitos já esperavam e pensavam diferentes. Outros não esperavam mais, não contavam mais com coisa alguma, dizendo o seguinte: o mundo é de veteranas eras e longos séculos. Nunca houve quem desse uma solução certa até agora. Portanto, não podemos mais esperar solução alguma desta vida misteriosa. Esquecendo, por serem inconscientes, que tudo tem o seu dia, o seu tempo, a sua época e a sua hora, e que nada é feito antes do tempo. Esquecendo que não estavam em condições de entender e compreender uma revelação dessas, precisavam passar por toda essa lapidação para ficarem amadurecidos como estão, para entenderem, compreenderem e acatarem a verdadeira solução do universo que chegou agora. E assim, vejam que tudo chega no seu dia e tudo tem a sua hora. Hoje, pela lapidação que passaram nesses transes todos, na fase de animal racional, vieram se lapidando até ficarem lapidados de uma vez e amadurecidos. Depois de amadurecidos, à procura de novos rumos, de um novo rumo para a paz, para a felicidade geral de todos. Então, chegou a fase racional, que veio substituir a fase que se acabou, a fase de animal racional. Mas os inconscientes são a si mesmo, são imprudentes, apressados, e por serem inconscientes, são desequilibrados. E um desequilibrado é livre pensador, não sabe o que diz. Agora chegou o que esses não contavam, não esperavam e achavam impossível vir algum dia uma solução dessas, a solução do mundo e sua criação. Achavam impossível. E hoje estão vendo como é possível, como foi possível e como está aí a solução. O animal é a si mesmo. Basta ser animal para duvidar de tudo e desconfiar de tudo. Não confia em coisa alguma. O animal é a si mesmo. Enquanto não conhece, fica sempre duvidando. Só depois que conhece é que deixa de duvidar. O animal é a si mesmo. O bicho é a si mesmo. Duvida de tudo. Desconfia de tudo. Tem medo de tudo. Porque o bicho sempre viveu na incerteza de tudo. E por isso, sempre viveu de experiência, experimentando tudo para acertar ou não. E de forma que, por estarem nessa categoria de animal, é que assim procediam, é que assim interpretavam. Interpretação de animal, de um ser variante, desequilibrado, imperfeito e cheio de defeitos. De seres que nunca souberam de sua existência assim ser, muito menos das demais coisas. Mas o animal, como sempre, foi pretensioso, querendo que suas ideias sempre prevalecessem. A ideia do animal é uma ideia inconsciente, uma ideia de bicho, que nunca soube por que é um bicho. Nunca soube o porquê de sua existência nessa bicheira, porque o mundo é uma bicheira material. Por isso, há bichos de todos os tamanhos, visíveis e invisíveis, de todos os jeitos, de todas as formas e de todas as maneiras. Uma infinidade. O animal, por ser animal, é um sofredor. E por ser animal, vive mal e acaba mal. Porque o mal por si mesmo se destrói. O animal nunca soube o porquê de sua existência, nunca soube o porquê da existência do mundo que habita, por ser animal. E assim, vejam quanta contradição por estarem na categoria de animal racional. Hoje, o animal, assombrado, impressionado e assustado com essa revelação de onde todos vieram e para onde todos vão, com essa brilhante revelação da mudança de todos para o seu verdadeiro mundo de origem. Agora, o animal está de parabéns, alegre, feliz e contente por ter encontrado o que procurava. Hoje, a alegria universal é impressionante. Todos alegres, todos contentes, todos felizes por encontrarem o seu verdadeiro mundo, o seu mundo de origem. E assim, as festas se multiplicando universalmente. Festas de satisfação e glorificação, por todos se considerarem glorificados pelo seu verdadeiro mundo de origem, que foi ao encontro de todos, dizer e contar o porquê dessa odisseia da vida material, que ninguém sabia o porquê dela, que ninguém sabia o porquê viviam assim, e ninguém sabia qual foi a sua origem, que deu causa de serem assim, vivendo agonizando, vivendo agoniados, com medo de sofrer, e sempre sofrendo, com medo de morrer e sempre morrendo. Viviam todos tristes, muitas vezes desgostosos e desanimados, quando pensavam que tinham que morrer. Todos temiam a morte, ninguém morria satisfeito. E hoje, sabendo com lógica e com base que não vão morrer mais, e sim que a vida continua no seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Então, todos alegres, todos felicíssimos para o resto da vida, e deixando esse mundo de matéria, alegres, contentes e satisfeitos, por saberem que a vida continua no mundo racional, no seu verdadeiro mundo, no seu verdadeiro lugar, no mundo dos puros, limpos e perfeitos, com o seu progresso de pureza. E assim, é impressionante a alegria de todos, muitos chorando emocionados, o que não é para menos, por saberem o que estão sabendo, conhecendo o que estão conhecendo. Não é para menos. A situação de todos divulgada de princípio a fim. e definida. E assim, aí no mundo de matéria, todos continuando com a sua vida, mas continuando satisfeitos, satisfeitos por não serem mais mortais, por conhecerem o seu verdadeiro mundo, o seu verdadeiro lugar, sabendo o porquê saíram do seu verdadeiro lugar, como saíram e por que saíram, o porquê foram parar aí nessas condições, nessa vida amargurada, noite e dia, dia e noite, sofrendo sem saber porquê e morrendo sem saber porquê. Hoje, todos têm satisfação de viver, porque sabem o porquê estão vivendo. Sabem que vieram do mundo racional, que a origem é racional. Hoje sabem que foram por livre e espontânea vontade, como chegaram a esse estado de ignorarem a sua origem, de ignorarem o porquê de sua existência em cima dessa terra, vivendo nesse mundo, mas sem saberem o porquê desse mundo, sem saberem o porquê de sua vida assim ser, sofrendo sempre sem saber porquê, agoniados da vida, desistindo de viver por não aguentarem mais de tanto padecer, e desiludidos de tudo, dizendo: é melhor morrer do que sofrer tanto, dando-se isso numa infinidade de viventes. E hoje, tudo mudando das trevas para a luz verdadeira, a luz alcandorada racional, a luz verdadeira do aparelho racional. Todos vivem felizes, porque estão vivendo racionalmente. Todos estão sendo orientados pelo seu verdadeiro mundo de origem, vivendo como nunca viveram, dentro da fase racional, da fase consciente, vivendo todos conscientes e tudo dando certo na vida de todos, e todos satisfeitos por serem orientados pelo seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. A orientação racional, a orientação verdadeira do aparelho racional. E assim, a fase racional é a fase do mundo racional. E dentro dessa fase, estão dentro do mundo racional, vivendo todos racionalmente, progredindo racionalmente, até o término da vida da matéria, porque matéria é um ser de pouca duração, uns aninhos de vida e acabou-se a vida aparente. A vida verdadeira é a vida do fluido racional deformado, que deu causa ao micróbio, ao germen e aos vermes, para a formação dos seres. Então, a vida eterna é o fluido que vai para a eternidade, para o seu verdadeiro mundo de origem. E aí, não tendo mais o fluido, que é a fábrica dos micróbios, não haverá mais micróbios, e não havendo mais micróbios, não há seres. Então, acabando aí a vida da matéria, e todos no seu lugar verdadeiro, no seu verdadeiro mundo, o mundo racional, o mundo verdadeiro do aparelho racional. De forma que não é para menos a alegria de todos, não é para menos a emoção de todos, não é para menos as festas, noite e dia, festejando a dádiva do mundo racional, a volta de todos ao seu verdadeiro mundo de origem, festas e mais festas, pela despedida da vida do mal, da vida da matéria, da vida aparente, a despedida dessa vida provisória, e dizendo: é verdade, adeus matéria, que aqui eu não volto mais. É verdade, fomos castigados, castigados demais. Os castigos foram bons e necessários para a lapidação na fase de animal. Na fase do animal racional, todos sendo lapidados para chegar ao ponto que chegamos, de encontrar a fase racional. E hoje, todos dentro do seu mundo de origem, o mundo racional. Quando viviam dentro da fase de animal racional, só viviam por terem vida, mas não que tivessem prazer de serem como eram, de serem sofredores e mortais. Então, muitos diziam: é verdade, o que é que viemos fazer aqui, nesta vida de matéria, sem solução? Ninguém sabe o que viemos fazer aqui na vida da matéria. Ninguém sabe explicar o porquê da matéria. Ninguém sabe explicar o porquê de tudo ser assim. Ninguém sabe explicar qual foi a causa que deu origem a tudo assim ser. Ninguém sabe explicar. E assim, vivemos uma vida sem solução. Somos animais racionais, mas não sabemos o porquê somos animais. Somos sofredores, mas não sabemos por que somos sofredores. Somos mortais e não sabemos por que somos mortais. Não sabemos quem nos fez assim. Não sabemos o porquê nos fizeram assim. Não sabemos quem tudo isto fez e por que fez deste jeito. Enfim, ninguém sabia lhes explicar coisa alguma. As explicações todas não tinham base, não tinham lógica. Eram explicações que encerravam tudo misteriosamente. As explicações eram encerradas em mistérios, por tudo isso ser misterioso, e não havia quem lhes desvendasse estes mistérios. E assim ficavam fechados aí por densos mistérios. Ninguém tinha solução de coisa nenhuma. Então, a agonia de todos se multiplicava. O desespero, esse nem se fala, porque não tinham mais com quem contar, não tinham mais aonde se agarrar. Se agarrar com quem? Contar com quem? A vida era uma vida cheia de medo, todos com medo de serem vítimas dos males pavorosos que os envolviam. Viviam desconfiados com tudo, viviam duvidando de tudo, viviam experimentando tudo. Uma vida de verdadeiro animal. O animal sempre foi assim, duvidando de tudo, desconfiando de tudo, com medo de tudo, por ser animal. Animal racional. Hoje, tudo esclarecido, do princípio de tudo e do fim de tudo. Da origem de tudo, a volta à origem de todos. Hoje, não há mais que duvidar, porque todos com a vidência racional, vendo o mundo racional, todos sendo orientados pelo mundo racional, de forma que não estão mais na fase das dúvidas, na fase de animal, e sim na fase racional. Na fase de animal é que era a fase das dúvidas, a fase inconsciente, a fase de livres pensadores e sonhadores. Hoje, tudo é belo na fase racional. Tudo é lindo, tudo é bom, tudo é maravilhoso, porque tudo é racional. Não é para menos a alegria de todos, não é para menos a emoção de todos. Então, na fase consciente, a fase positiva, todos contentes, alegres e felicíssimos. Então, festas e mais festas, alegria e muita alegria. Não é para menos. O fim da existência da vida da matéria. Tão lindo, tão bonito, tão maravilhoso. Nunca pensaram que tudo pudesse ser resolvido assim. O fim da vida da matéria. Todos em festa, alegres, contentes e felizes. O fim da vida da matéria é o fim do mundo da matéria. Então, todos alegres. Nunca puderam imaginar que o fim fosse assim tão lindo racionalmente, tão bonito racionalmente, tão elevado racionalmente. Todos felizes por encontrarem o seu verdadeiro mundo, conhecerem o seu verdadeiro mundo, o mundo racional, e voltarem para o seu verdadeiro mundo, o mundo eterno, a vida eterna, o mundo racional. Ninguém nunca pensou. Então, não é para menos a emoção de todos, a alegria de todos, de ter e conhecer o fim do mundo tão brilhantemente, tão bonito, porque muitos julgavam que o fim do mundo fosse catastrófico, o fim do mundo fosse tenebroso e horroroso. Isso nas histórias dos papagaios, dos aventureiros, dos contos dos aventureiros. Então, faziam do fim do mundo uma coisa horrorosa, uma coisa tenebrosa, impressionando todos, botando todos com medo, com as histórias sem pé, sem cabeça, sem base e sem lógica. Hoje, vendo e sabendo, provado e comprovado, com base e com lógica, o fim da existência de tudo, tão lindo, todos em festas, todos alegres, por ser abolida a pena máxima, a morte. Não a morte na fase racional. A vida continua no mundo racional. Então, os festejos serão deslumbrantes. E assim, todos dentro de pouco tempo, se comungando com o mundo racional. Então, a necessidade de ler e reler, para se desenvolverem racionalmente. Uma vez desenvolvidos racionalmente, nasce em todos a vidência racional, e todos vendo tudo quanto é de racional. E assim, todos iluminados pela luz racional, a luz do seu verdadeiro mundo de origem, e tudo brilhando racionalmente. Agora, vão viver todos emocionados de tanta alegria e de tanta satisfação, porque sabem, com base e com lógica, que não vão morrer mais. Só isso é tirar um grande pesadelo de cima de todos. Então, todos emocionados, por saberem que a vida continua no seu verdadeiro mundo de origem. Só isso é uma grande tranquilidade, porque todos tinham medo de morrer. E assim, acabou-se o medo e acabaram-se as agonias. Acabaram-se as preocupações, acabaram-se as tristezas e acabaram-se as dúvidas. Porque agora estão dentro da fase racional. E dentro da fase racional, que é a fase consciente, o consciente sabe tudo, com certeza. Conhece tudo, com certeza. E tudo dá certo, por a fase ser consciente. A fase das dúvidas já se acabou. Era a fase de animal racional.